8 no 7, autorizada, sobre início táxi. Autorizada, é para táxi, 8 no 7. Para o táxi TAM 3520, POAB 119, 2 horas e 5, alterna, Salvador. Táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera, chamando essa frequência para decolagem. Índia e Alfa, chamará essa para decolagem 3520 da TAM. Pronto, pode estar dando 0, tá? 3530. 520, autorizado alinhar e decolar cabeceira 10, vento 140 graus, 7 nós. Alinhar e decolar dando 0, 3530, tá? Está com 164 a bordo, alterna com fluxo, autonomia 0410. Táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, chama nessa frequência para decolagem. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chama nessa para decolagem, 8 horas. 520, decola os 44, chame controle no 208, bom voo. 208, muito obrigado, boa noite. Tanto 3520. O 18817 autorizado a alinhar e decolar cabeceira 10. O vento 160 graus, 8 nós. Decolar. Bom dia, Tano 3152, contato no radar, senhor Matanil 3, Correio, e 190, senhor da PUCA. 190, na PUCA, o Tano 3520. Possível Aracaju, 3520, da Tano? Olha, não conheci esse nome, não. Obrigado. Autorizado Aracaju. Autorizado Aracaju, 3520, Natan. No 7, decola os 47, chame controle no 208, bom voo. 208, obrigado. Esse é o 18 no 7, Buena, Daniel. 18 no 7, contato radaço, mantém o nível 360, Rui Dael. Chama Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545, no 3520. 12685, 12545, alterne 3520, obrigado, bom dia. Bom dia. direto Bridge. 8-9-3-2, direto Bridge. Azul 9133, está autorizado Campinas, 360, via Pêsulo 10, subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5164 e o controle 1208. Vamos para pushback e acionamento. Afirmativo, o cotejamento está correto, chama para pushback e acionamento. Afirmativo, porque como está muito escuro, para a gente ficar um pouquinho ruim de ver, e a princípio não está chovendo, mas eu vou atualizar o ATIS, muito obrigada. Tá ok, obrigada. dia, Whisky Juliette Alfa no pátio 3, solicita autorização de reboque para o pátio 1, posição 4. Whisky Juliette Alfa, o senhor está no pátio 3, que é para que posição no pátio principal? Posição 4.